E no 359, vem a mim, pecador. Abra sua harpa cristã no 359. O título do hino, vem a mim, pecador. Eis que clamo eu, Jesus, o poderoso, vem a mim, pecador. Quero dar-te minha paz, perdão e gozo. Vem a mim, sofredor. Eu te amo, pecador perdido. Morri pra ser teu salvador. Por teus crimes e pecados fui ferido. Vem a mim. Hoje posso libertar-te. Vem a mim, pecador. Põe na cruz eu padecendo te livrar-te. Vem a mim, sofredor. Eu te amo, pecador perdido. Morri pra ser teu salvador. Fui ferido. Vem a mim, sofredor. Hoje quero te fazer feliz de todo. Vem a mim, pecador. Com meu sangue abri um trilho glorioso. Vem a mim, sofredor. Sofredor.